3 ingressou táxi errado, poderia fazer um backtrack aqui para retornar para a Índia? Afirmativo, 4463 está autorizando. Positivo, vai fazer 4463. Salvador, Golno 260, sempre daqui, autorização a receita. 1260, 390 Recife, ponto cópia. Pronto. Autorizado Recife, nível de voo 390, decola 10 com curva esquerda, na saída Pulca, transição Caju e a Upper Whisky 58. Controle Apere 120, decimal 8 e o transponder 5072. Recife aprovado 390, via rota do plano 90, decola esquerda, Pulca, Caju. Controle 208, 072. Zona livre à direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, 5200. Salvador, boa tarde, Zul 4463, ponto de espera da 190. Vicente, 4463, mantém o ponto de espera. Mantém 4463. 6200, listando, posso. Luciano, 6200, muito bom dia, está autorizado para seguir o táxi via Alfa Juliette, posição 02. Alfa Juliette 02 na posição, 6200. Da 3895, decolado aos 33, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, 3395, obrigado e um bom dia. Valeu, muito bom dia, altan 3895. Graus como 5, né? Sim, contato radar na decolagem, mantém o perfil da saída dela, Leda Bridge, suba para nível 340. Mantendo o perfil, 463, deve decolar down no 0, vento 090 graus, como 5 nós. Teve decolagem 4463. Kiosk Uniforme, decolado aos 35, controle 120, decimal 8, bom voo. 08, obrigado. Bom dia, Whisky Kiosk Uniforme. Dia Whisky Oscar uniforme e prossiga corredor. Axé Whisky Oscar uniforme. Olá. Solo Salvador, Gol 777, substituído para o Chibé Cancionamento, posição 05. Lançar 77 está autorizado para o Chibé Cancionamento, chame para o táxi. Autorizado para o Chibé Cancionamento, chamará para o táxi, Gol 777. Bom trabalho, 4463. Controle Salvador Azul 4463, boa tarde, passa subir o pés. Azul 4463, contato para a dona decolagem, mantém o perfil da saída da Lida, após Lida, William. Após Lida, ele é aos 4463. Paulo Salvador, Gol 777 para o táxi com 159 a bordo, 2 horas e 38, alterna Aracaju. Colô 777, autorizado o táxi até o ponto de espera, via parte 1 no Índia Alfa, no ponto de espera chamará 2, frequência 118.95, altímetro é 10.03. Confirme somente pessoas a bordo? Confirma, 159, autorizado ao Índia e Alfa, no ponto de espera, torre 1895, Gol 777. Diego 941, desça para 5 mil pés, altímetro 9093, autorizado a chegada a mar. Salvador, gol no 777, próximo ponto, espera para a decolagem. 77, a linha decola da 1-0, vento 1-0-0 graus, como 4 nós. A linha decola, gol 777, espera na terra. Pan 38 Lado 5, chama agora Centro Recife, em 1-2-5, 1-3-3-2-5, bom voo. 1-2-5, 1-2-5, 3-2-9-5, obrigado, bom dia. Yeah. Azul 4463, chama agora Centro Recife, 2-5-1-3-3-2-5, bom voo. 2-5-1-3-3-2-5, obrigado, bom trabalho, 4463. Parola Barra, o ICAP, gente, o uísque, eu acho que o uniforme, serviço está terminado, prossiga em espaço aéreo Golf, no atraso vai informar. Qual foi estimado para pouso em Valença? Gente, conhece ali o bom voo. Foi, gente. Combat o Fábio com a Cadentification. Combat o Fábio, fly to Mari, clear the Mari arrival, Canadian 1013. Descent level 050. Sete sete sete decolado aos 43, controle 120 decimal 8, bom voo. 208, pode ir, bola 777. Controle de Salvador, bom dia, voo no 777-1300-10, saída Dial. Jogou no 777, contato com a dada decolagem, sul para nível 340, mantém perfil Dial Lida. Após Lida, direto Porto Seguro. Ok, perfil Dial Lida, após Lida, Porto Seguro, 340, autorizado, voo 777. O 941, desço para 2.000 pés, autorizado sinal ILS X-ray, forma estabilizada. Desço para 2.000, autorizado X-ray, voo 941, o controle autorizaria o voo 941 passar uma área abaixo da então e pode ser a zona? 4-4, não faz alteração. Voe para o 050 para sinal ILS X-ray, desce para 2.000 pés. Paciente, desce para 2.000, na proa 050, bom, Controle, o gol no 777, solicito. Prossiga. Solicito 280, em coordenação com o Centro Recife, por gentileza, para Porto Seguro, gol no 777. Aguarde. Muito obrigado. Pode. 6213, está autorizado, Salvador, para o Galeão, no nível 360, via o peso 190, após SMAP, após direto Lúvito, direto Barbacena. Então pode de acordo com a rota prevista no plano de voo. Decola da pista 1-0, com primeira curva à direita, saída da Eoleda, Bridge, o transponder é 5123, controle frequência 120.8. Então, pessoal, 360 para Galeão, Abrilson 10, Marque, após Russo, Barbacena, de acordo com a rota do Francisco, decola dando 0, saída da Ael, Leda, Brite, 123, transponder, controle 120.8. 6213, cotejamento correto, reporte pronto para puxar acionamento. Vai reportar 6213. Alô, Salvador 1260 da Gol, posicionamento 612. 777, obrigado. Cuidado com 2060. Ocean Air 6254, está no 08 para pushback. 6254, quando eu ouvi o solo, reporte para ataque. Nossa, tá. Mais 4 anos, forma estabilizado, sinal ILS X-Ray. Confirme? Forma estabilizado, sinal ILS X-Ray. Vai reportar, agora 2230, autorizado chegada a mão, desça para o nível 080, altimetro 1013. Volo 777, chame agora Centro Recife, em 125, na plena 3325. 25, 3325, 777. Taxi, volta 260. Mundo 3, era bordo 317, Natal. Mundo 260, autorizado táxi até o ponto de espera, via parte 1 no Índia Alfa, no ponto de espera, estimador e frequência 1 no 8.95, altímetro 10 no 3. Pátio Índia Alfa, 1895.63, obrigado, boa tarde. Voo 941 no 1000 para o marcador externo, complexo na ILS X-Ray, chame 298, decimal 95, bom pouso. Ascensor, Rio 1995, bom nota. Alfa Romeo Alfa Eco Alfa na escuta do solo. Alfa Eco Alfa, confirma o parte que se encontra. Torre Salvador, uma boa tarde, voo 941 estabilizado, meia milha do externo. Voo 941, boa tarde, cheque o trem, de gripouso na 1-0, ventou no 1-0 graus com 1-5 nas, altímetro no 0 no 3. Paciente, livre pouso, 1300, voo 941. Então, está autorizado, Salvador para Recife, no nível 270, via Uberuísque 58, decola da pistão nascente com curva à esquerda, saída a Pucca, transição Caju, transponde 5077, controle 120.8. Salvador, boa tarde, voo 260, ponte para da nossa. Voo 260, visual com a aeronave da companhia na final. Afirma. Faz passagem da aeronave na final, ali mantém 1-0. Faz o pouso, ali mantém, 260. Tchau, FECOAPA, para estacionamento e táxi, chamamento e frequência 1-8-9-5, altímetro 1-0-3. Controle Salvador, boa tarde, total 9-8-8-3, centro da Lima. Boa tarde, total 9883, desça para o nível 060, autorizado chegada a Mari, reduza 250 nós, número 3 na aproximação. Para o 060, Mari, total 9883. Índia Alfa, um ponto de espera, chamamento e frequência 1-8-9-5, altímetro 1-0-3. Confirme somente o número de pessoas a bordo. 1-4-1, nosso táxi está autorizado, pátio. Alfa, ponto de espera 2, 4, 6, confirmando a frequência da torre 1-8.95? Confirmando a frequência da torre 2, 4, 6, 2. A cidade vai direto toda, na passaria 2-2-3-0. Negativo, mantenha a está, aguarde vetoração para sequenciamento número 2 na aproximação. Ok, mantenha a está. No solo 55, livre à direita, solo 121, decimal 9. Livre à direita, 219, da 9 para a zona. Solo Salvador, boa tarde, solo 941, livrando a pista na sola. 1941, autorizado táxi via Alfa Juliette para o gate 06. Alfa Juliette para o gate 06, agora no 941. Alinhar, livre decolagem, vento 090 com 149. Iniciando, gol 6254, tá pronto. No ponto de espera, boa tarde. Boa tarde, 6254, aguarde correção autorizada, linha e mantém cabeceira no zero, aguarde autorização de decolagem. A linha e mantém cabeceira no zero, 6254. Combat 5, read a vector for intercept the localized course, turn right, heading 060. The flight turn right, 060. Passageiro 2230 indicado. 230. Reduza para mínima limpa. Ok, vai reduzir para 180. Total 9883 indicado. 2509, total 9883. Reduza para mínima limpa. Grava 2-1-0, total. Controle Salvador, bom dia, Gol, na 260. 260, contato radar, Salvador 390. Direto 390, Gol, na 260. Puxando 6254, autorizado decolar, pistão 1-0, vento 1, 1-0 graus, 1-5 nós. Puxando decolagem 6254. Será vetorado, mas não se a proa da estar, vai passar intacto não sendo sua proa. Pode estar com a terra. Meia 254, decolado 59, chame controle na frequência 120 de 8. 1208, 6254. Quer desviar a esquerda, passaria 2230. 2230, qual a proa? A proa leste. Ok, vamos alongar um pouco a sua trajetória. Eu vou na proa 080 e aguarde o vetor para interceptar. 080 aguardando o vetor, 2230. Controle Ocean Air 6254, boa tarde. 6254, contato radar, subou 360, saída da Elma. 360, saída da Elma. Rumba 25, desça para 2000 pés. Ajuste no 0 no 3. Correction, Rumba 25, descend 2000. Clear to intercept the localized course. Rumba 25, descend 2000 feet. We are about to establish on the localized.